Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. Olá! Especialíssima, desta vez com quatro elementos. Hoje temos a participação da Silvia Pina. Olá! Para além do António Mendes e do Pedro Figueirinha. Boa tarde a todos. E já aguardo-me mesmo Tiago Alves. Para quem ainda não te conhece. Ainda não. Tu costumas faltar às gravações do programa. Esta semana temos poucas notícias. E a primeira delas é que finalmente temos um trailer do Dark Shadows, do Tim Burton. Quem é que já viu? Já cá faltava. Eu já vi. O que é que achaste? Pá, é a coisa que eu estava menos à espera, supostamente. Estavas à espera de algo mais sério? Sim, estava à espera um bocadinho de uma coisa mais séria. Eu não sei o que é o Dark Shadows. E quero dizer, eles todos apareciam-me bastante grim naquela fotografia do póster, não sei quantos mais. Portanto, assim, de repente, na realidade, aquilo é uma comédia. E quero dizer, foi uma surpresa e... eu agora, por acaso, agora até estou com mais vontade de ver o filme do que de antes. Pois, eu não estava a ligar muito ao início, mas agora estou com expectativa. Parece ser engraçado. Pá, o Johnny Depp, a cada vez que tenta ser sério quando na realidade é para gozar, epá, ele mata-me. Para quem não viu o trailer, em que é que consiste concretamente? É uma comédia de fantasia? Mais ou menos, sim. Basicamente, eu acho, se não tem, é um vampiro que é encerrado dentro de um caixão, não é assim? E sim, fica sim. Lá não, ele originalmente não era vampiro. Ele foi transformado em vampiro... Por uma bruxa. Exatamente. Ah, exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Pronto. Que é Eva Green, sim, a rapariga, sim, do Casino Royale. Exatamente. E não, yeah, só foi transformado em vampiro, como foi fechado num caixão durante, assim, uns séculos. Sim. E quando ele acorda, ele basicamente tem os familiares a todos e ele tem de se... Ele tem os familiares todos, então ele basicamente vai ter de conviver com os familiares. Não é assim? É qualquer coisa, gente. É o peixe fora d'água. É a história do... Sim, sim. Mas é passado nos dias de hoje? Passado em 1970. 1970 e tal. Já, anos 70. Parece interessante. Parece melhor, sim, do que eu esperava. Sim, sim, sim. Mas o filme do Tim Burton do ano, apesar de ele não estar a realizar, vai ser o Abraham Lincoln Vampire Hunter. É produzido por ele. É produzido por ele, sim. Sim, mas isso é feito pelo Bebank Maktov. Sim, mas é da produtora dele, não é? E é produzido por ele. Quer dizer, o Bebank Maktov e o... O Bebank Maktov é... Porquê que estes realizadores têm sempre ter nomes muito estranhos? Azanavich e os... Bebank Maktov... Tem que ser todos ingleses agora, todos ingleses e tugas. Não, eu quero dizer, olha, por exemplo, nós daqui a pouco vamos estar a falar de um tipo que tem um nome muito simples, Gaspar Noé. Quero dizer, não queres ter um nome mais de coisa. Agora, Bebank Maktov, Azanavich, existe o outro que é o Florian Hinkel von Donnersmarck. Raios. Querias que fossem todos como Magui. Só querias ter não, eu gostaria que eles pudessem arranjar diminutivos. O Azanavich já vimos que podia ser o Vivi. Enquanto que este Bebank Maktov podia ser o Bibas. Eu não tenho a certeza se eu ia gostar desse apelido. Digo eu. Ele é um comédio. É. Um comédio. Um comédio. Um comédio, sim. Por fim de notícias, uma notícia que ninguém vai estar à espera. O Green Hornet. Espéria. À espéria. Isto é bem-vindo. Bem-vindos ao programa. E o Director's Cut. O Dyslexia Cut. Tia amor, Bebank Maktov. Neste momento há uma camada de ucranianos a adorar o nosso programa. Oh yeah. Não vamos ter escola para o Green Hornet. Que pena. Oh não, eu estou tão triste. O Green Hornet ficou na tua metade de baixo dos filmes de... Ele é do ano passado, já é de há 2 anos. Sim, sim, o Green Hornet é completamente detestável. Sim, eu não vi o filme. Existe uma cena que é muita gira, que basicamente tem um cameo do James Franco. E que essa cena vale a pena porque porque basicamente o Christoph Waltz está lá e parte tudo. De resto, eu acho que é pura e simplesmente falhado. É um filme que tem uma data de piadas que são falhadas e falha totalmente a tentar perceber o que é o seu herói. Basicamente, se nós formos a ver aqui, o herói é das personagens mais detestáveis que tu podes encontrar no cinema nos últimos tempos. Mas as pessoas querem apresentá-lo como um herói, ai que giro! As pessoas não são perfeitas, mas que não é um herói em história nenhuma. Aquilo não é o Seth Rogen a fazer douchebag no trailer e depois no filme. Seth Rogen a fazer douchebag, olha que novidade. O Seth, sim, Rogen a fazer dele próprio. Mas é que atenção, o Seth Rogen consegue fazer douchebags divertidos. Só que aquele douchebag é... é tão inepto em tudo o que faz que deixa de ser interessante. E ele basicamente tira a piada. Ele consegue às vezes ter piada, muitas vezes consegue ter piada, aliás, só que desta vez ele não consegue de maneira nenhuma ter piada. E foi uma coisa que me entristeceu um bocado, porque eu acho piada ao Seth Rogen. Rogen. Vai com esse género. Tá sozinho nesse campo, portanto. Acho que é Seth Rogen, mas... Sim, não acho que acho que a Wikipédia não ensina como pronunciar, portanto... Tipo, ele tem uma gargalhada muito divertida, mas de resto não acho que é piada ao senhor. Sim. Mas o 50-50 ainda foi. Não vi. Parece que fosse bem com o 50-50. O Roberto Rodrigues diz que ainda vai haver o Sin City 2. Já disse isto mil vezes, continua a não haver. Sim, epá, ele diz que, a produção vai começar a seguir à do Machete e acabar, não é? Ah, mas eu já tinha dito antes do outro Machete e agora outra vez. Tenho mais interesse no Sin City 2 do que no Machete 2. Ainda faz o Machete 2. Sim, como toda a gente no mundo. Olha que não. Mas, olha, mesmo assim, estamos a o falar... O Dani Trejo deve estar mais interessado no Machete 2 do que no Sin City. Portanto. Deve ser a única pessoa, porque quer dizer, o Sin City está no top 250 do IMDb, enquanto que o Machete está com 7.3, qualquer coisa desse género. Compara lá um bocadinho, e quer dizer, o Sin City recebeu muito foi muito mais aclamado pela crítica do que a Machete. Mas quer dizer, pronto. O que é que queres que eu te diga? Nada? Eles adaptam mais coisas do Frank Miller antes de fazerem um novo Sin City. Sim. Finalmente um novo trailer para o Prometheus. Quem é que já viu? Toda a gente já viu. Todos vimos. Não? Sim. Ainda bem. Sim, pronto. Não esqueçamos que temos em estúdio a fundadora do clube de fãs oficial do Michael Fassbender do Grupo de Cinema. Portanto, não há agora episódio em que passemos e que não falemos disto. Eu vou esperar pela análise frame a frame que os sites costumam fazer para perceber e para discernir o que realmente ali se passa, porque é muita coisa ao mesmo tempo. O penteado do Fassbender é complicado de ver. É um bocado perturbador. Mas... Não, eles passam, basicamente eles passam o tempo inteiro a prestar atenção ao penteado do Fassbender e esqueceram-se de ver o trailer. Na realidade foi o que aconteceu. Mas em termos de história, aqui, o trailer acho que está a começar a revoar demasiado do trailer que eu vi. Já houve dois trailers desta semana, houve um trailer normal e houve um trailer internacional. E acho que aqui está a revoar demasiado. Começa a mostrar uma nave e depois começa a mostrar quem é que a vai pilotar e já tinhas visto outra cena com aquela nave a cair e já estamos a ver o filme todo naquilo. Não sei. Imagina que foi aqui é no prólogo. Grande prólogo, pá. Grande prólogo. Mas não sei, acho que já estamos a começar a ver que personagem é que muda e que personagem é que se torna no quê. Eu acho que tu fores ver aqui o frame a frame, Pedro, acho que vai ser muito complicado. Acho que vais estragar o filme todo. Acho que a este ponto eu já fiz que isso passa. Na altura para o teaser e realmente há lá muita coisa que só frame a frame é que se percebe. Ou isso, ou revendo aquilo 5 ou 6 vezes. Mas realmente vou esperar pela mesma coisa agora para o trailer. Eu, por acaso, eu não sei contar, Silvia, mas eu estou a achar fantástico. Vocês vão analisar trailers frame a frame. Eu leio não, aquilo... analisar. Isso é trabalho. Achas mesmo? Aquilo não são análises frame a frame puras. Aquilo trailer, o primeiro teaser tinha quê? 2 minutos para aí, não era? Nem tanto. Pronto, aquilo tinhas para aí 27 steals do trailer, do Sim. teaser, pronto. Por exemplo, os capacetes dos Space Jockeys, que eu na altura falei aqui do programa, deles serem do tamanho do Sim, manche, sim, sim. Foi no teaser, foi nessa análise frame por frame que eu reparei nesse pormenor. E um tipo que anda lá para o meio. É aquele rapaz azul, não é? Sim, sim. Sim. O rapaz azul. Do Watchmen. O rapaz azul do Watchmen que está lá também. O Avatar, o Jake Sully. Sim. Também foi na análise que eu reparei nele. O Jake Sully. Anda crossover do. Aliens contra Avatars. Isso é o nome das coisas do. Do. Asylum. É um filme do Asylum. O Aliens vs Avatars. Exatamente, é exatamente. É a comédia porno do Avatar. Mas não sei como é que se chama. Sério? Mas ele já foi procurar, é o que eu faço. É o facto que ele já fizeram, foi procurar. Fizeram a comédia porno dos Simpsons. Arrepio! Nos primeiros 10 minutos já não podemos descer mais. Prestem atenção, nós acabámos de bater no fundo. Estão a ouvir isto? Isto aqui é o som do fundo. Não, nós batemos no fundo e fizemos um buraco. Estamos a escorregar para lá agora. Ó meu amigo, tu estás no clube de cinema, depois tu já viste o pterodáctilo porno, tudo aí não podes ser mais baixo. Pterodáctilo porno. Eu ainda não vi. Epá, a sério. Então não vejas, tipo, não vais ganhar nada com isso. Eu estou a tentar a retirar aqueles segundos da minha mente, portanto. Ao menos foram só segundos. Sim. Podemos continuar com o programa. Sim, vamos embora. Última notícia da semana, o Sylvester Stallone não se decide. Primeiro disse que o Expendables 2 era PG-13, agora é Rated R. Isto vai ser violento ou não vai ser, decida só o senhor. O que? Quem? Como? Hã? O Sylvester Stallone diz que o Expendables 2 então, afinal vai ser Rated R. Ele está a dizer o contrário do que já disse. Então basicamente o Chuck Norris é que vai ser o vilão, não é assim? O Chuck Norris já é o vilão a partir do momento em que é contratado. Porque ele não bate bem da tola. E ele é que começou a galichar aquilo tudo. Portanto, agora o homenzinho não sabe o que é que está a fazer. Se estão a fazer um filme para os meninos poderem entrar no cinema para ver um filme de tiros, vai ser que vai ter sangue a litros e litros. Um caminhão cisterna dele. Ah, olha, eu sinceramente eu já não sei o que é que eu hei de coisa. A única parte que eu acho verdadeiramente fantástica do Expendables 2 é aquela fotografia que eles lançaram do Sylvester Stallone e do Schwarzenegger, os dois lado a lado no hospital. Exatamente. Eu acho isso fantástico. A minha imagem favorita do Expendables 2 foi o primeiro póster que saiu, em que estava uma rapariga asiática, mas esqueceram-se de pôr o Jet Li e está toda a gente a perguntar porque é que o Jet Li tem cabelo comprido. Sério? O que não é nada racista. Nada. Ai, que tristeza. Na altura das premieres houve umas imagens, acho que até estão no IMDb e tudo, em que o Terry Crews aparece de sutiã, não sei se reparaste. Sim, isso. Sim, isso eu vi. Isso também está bastante engraçado. Mas pronto, eu não gostei muito do primeiro. Eu não vi o Red, que sei que o António viu e acho que o Tiago também viu. Mas toda, sim, a gente diz que o Red é o filme que o Expendables devia ter sido. Sim, não, mas é que, mas atenção, o Red também é PG-13. É, o Red é mais comédia. Sim, mas o Red é bastante divertido. Epá, se quiseres um filme que seja pura e simplesmente para divertir, epá, o Red... É o John Malkovich, é ótimo, como fantástico. O que é que tu, sim, queres, sim, mais na vida? Diz-me. E a rainha como a sniper, não é? Sim, exatamente, a rainha. Red apresentados em perigosos, já vendem DVD. Ellen Mirren vai ser sempre a rainha, portanto. Quem é que vende PD? É o Usamundo? Não sei. Fizemos já a publicidade toda. Não faço ideia. Mas se quiseres ir procurar. Notícias, estamos despachados. Vamos falar dos filmes da semana. Começamos com o Enter the Void. Começaste com o Enter the Void? Epá, vamos demorar imenso tempo no Enter the Void. Eu acho que o Enter the Void devia ser para o último. Aliás, como isto vai ser assim, um tipo de batalha épica, eu acho que seria melhor deixar o Enter the Void mesmo para o último lugar, para atingirmos o clímax nessa altura. Sim, acho que... Ninguém me perguntou se eu queria que tivesse o clímax contigo. Por amor de Deus. Neste momento nós estamos a cavar o que está por debaixo do fundo. Estavas no fundo. Viagem ao centro da Terra, pronto. Centro da Terra não, tu já estás do outro lado da Terra e já chegaste ao espaço. Já estamos a China. Daqui a nada vais estar a escavar por dentro de Vênus. Portanto, e prosseguindo... Vamos por ordem contrária alfabética e vamos começar com o The Grey. Tá bem. Exatamente, The Grey, sim. Isso é um bom sítio para... Silvia, o que é que achaste do The Grey? Eu fiquei um bocado desiludida com... Ouvi dizer que alguém queria mais sangue e animais mortos. Acho que devia ter havido um bocadinho mais ação. A partir dos animais que estão a ouvir. Animais mortos. Sim. Acho que a história devia ter sido uma coisa um bocado diferente daquilo que foi. Porque basicamente eram eles contra uma alcateia de lobos no meio do frio e do gelo, e acho que deviam ter tido uma atitude mais proativa, mais de tipo... O avião caiu, vamos matar lobos. Exatamente. Sim. Um por um. Vamos buscar peças à fuselagem e afiar aqui. Exatamente. Afiar aqui para a rede. Sim, vamos comê-los. Sim. Yeah. Não, eles de facto, eles até. Eu acho que eles chegam a comer um lobo, não é? Comeram assim? Um deles, sim, aliás. Sim, sim. Exatamente. Só que era o coitadinho da alcateia. Era o Omega. Sim. Yeah. O Omega Wolf. Por acaso, o filme foi. Quer dizer, foi um bocado mal. Advertised, mal publicitado, porque, sim, quer dizer, basicamente o que eles estão a prometer ali é que vai ser assim tipo um filme que vai ser assim tipo showdown, Liam Neeson contra lobos e não sei quantos mais ao punho, vamos ver o Liam Neeson a dar a cabo de um lobo com os punhos. E na realidade o que nós temos é um filme em que o Liam Neeson e os outros, basicamente é uma espécie de um Essential Killing. Não sei se vocês já viram o Essential Killing, que a Adriana nomeou como um dos melhores filmes do ano passado. basicamente são eles que estão perdidos na neve e vão lentamente sendo comidos pelos lobos e não sei quantos mais, e vai ser assim tipo muito existencial, problemas com Deus, não sei quê, o que é que eu estou a fazer, como é que eu hei de enfrentar a minha morte e não sei quantos mais. E basicamente eu se tivesse feito aquele filme, eu teria entrado no eu não teria lançado assim de rajada nos cinemas, eu tinha levado a um a festival de cinema e só depois é que eu teria lançado de coisa, porque quer dizer, isto é um filme de festival de cinema, não é um filme que coisa, não é um excelente filme de festival de cinema, vamos lá ver, tem falhas, sobretudo na caracterização das personagens, que basicamente é o one-two, sim, exatamente. De resto, eu acho que é um filme que, para aquilo que é extremamente decente, e sobretudo por causa dessa publicidade, é que esta foi uma das sessões de imprensa mais épicas a que eu já alguma vez fui. Porque isto é assim, eu vou contar aqui ao auditório. O filme, basicamente, nós estávamos a ver o filme, e a sala não estava assim muito cheia, mas quer dizer, estavam mais críticos do que o normal para a sala do Colombo. E de repente, o filme acaba. E começam os créditos finais. As pessoas todas continuam na sala. As pessoas todas continuam na sala a olhar para o ecrã. Até que a certa altura aparece a cena em que... uma cena que aparece no fim dos créditos finais. Ele acaba. Não, até aquilo é o 2 segundos, mas pronto. E aquilo acaba. E basicamente eles continuam lá. Continuam lá, e assim, mais ou menos passado um minuto, as pessoas é que começam a sair. Assim, tipo, as pessoas estavam todas... Que raio? O que é que eu vou fazer com isto? Eu não estava à espera disto! O que é isto? Eu nunca tive esta sensação de ver um filme em que todos os críticos estavam assim, tipo, parados. Ah! O que é que eu acabei de ver? E quer dizer, agora já começaram a sair as críticas, uns dizem que está bom, outros dizem que está mau, etc e tal, mas quer dizer, basicamente aquela sessão de imprensa foi um choque. É, um impacto. Foi um choque frontal contra uma parede, e eles não sabiam de onde é que aquilo tinha vindo. E quer dizer, eu acho que isso vai ser mais ou menos a reação com que as pessoas vão sair. O Roger Ebert também contou no blog dele que ele saiu... que ele tinha de ver 2 filmes de seguida, um deles era o The Grey e o outro era uma comédia qualquer que ele não divulgou o nome, só que ele, passada meia hora de começar a ver a comédia, ele saiu da sala porque não conseguia, depois de ter visto o Grey, não conseguia entrar no mindset do outro filme, porque pura e simplesmente estava preparado para tudo menos para aquilo. E quer dizer, eu acho que foi uma surpresa boa, mas não acho que seja um filme excelente. Eu acho que é basicamente um filme bom. Eu concordo contigo. Eu quando vi o filme... Quando vi o trailer, fiquei com vontade de ver o filme, principalmente por causa da temática, pronto. Mas quando vi o filme... Liam Neeson na porrada com lobos. Com lobos. É sempre fixe. Aliás, o trailer tinha mais que o próprio filme. Havia mais cenas dele a correr contra o lobo e tudo, dava mais indicação que eu ia ver mais porrada do que o outro. Sim, foi montado de outra forma. Mas eu quando vi o filme, eu ao fim de meia hora tens a premissa toda lançada. Sim, sim. Mas eu sabia que o filme era de 2 horas. Eu pensei, como raio é que estes gajos vão esticar 1 hora e meia de um filme na sua forma mais básica, é um filme de criatura de terror, pronto, por assim dizer. Sim, mas kinda. Pronto, no aspecto que tu referiste, um bocadinho mais filosófico do que propriamente tipo terror. Eu não estava à espera disso, e então acho que, pronto, não é excelente, é um bom filme, mas é até o balanço perfeito entre diversão e ação, e depois também questões minimamente filosóficas e deixar uma pessoa a pensar quando sai da sala. Não sei se tu achas o mesmo. Eu concordo e adorei aquelas cenas de flashbacks que aparecem, sem estragar muito, nas vítimas quando eles estão para a família. Acho que essas cenas estavam fantásticas. E é normal que os festivais não estejam muito interessados nisto, porque o Joe Carnahan tem tendência a fazer filmes mais comerciais. Primeiro que fez o Smoking Aces, que é um bom filme. Sim. Mas que já começa a passar para a espetacularidade depois de ter feito o Narc, que é um excelente filme, se não viram. E depois fez o A-Team, e é normal que o pessoal não o levasse tão a sério. e eu agora podes escrever o seu argumento, podes fazer o filme que queria e o resultado foi positivo. Pá, quer dizer, o Ozana Vicious também lançou o artista no Festival de Cannes depois de ter feito duas Spice Puffs a do OSS-117, que é tudo menos material de festival de cinema. Aquilo é a comédia mais comercial que possas imaginar. É inteligente, ok, está bem, mas é o Ozana Vicious. Mas aquilo é totalmente comercial. Eu não estou a ver isto. Eu, por acaso, eu agora estou a pensar, se não foi o A-Team, isto aqui é uma coisa com a qual eu fiquei a seguir a ter saído da sala, que é, se ele não fez o A-Team, que era para poder fazer o The Grey, porque ele, este realizador estava bastante interessado em fazer o The Grey, pelo menos pelo que eu vi do filme. Ele estava bastante interessado em fazer o The Grey, enquanto que basicamente o The A-Team é mais ou menos uma espécie de um afterthought. Tu não ficas com a ideia de teres visto um filme e consequências hiper memoráveis e não sei quantos mais no A-Team. Agora no The Grey, tu ficas a matutar naquilo e não sei quantos mais. E quero dizer, eu acho que houve muito mais interesse da parte do realizador para fazer o The Grey do que a fazer o A-Team. E, supostamente, o The Grey foi financiado pelo mesmo estúdio que fez o A-Team. E, precisamente, eu calculo que deve ter sido mais ou menos esse tipo de Matrix, em que os desgraçados dos Wachowski tiveram de fazer o Bound e o outro, o Assassins, com o Stallone e com o Banderas. O Banderas, exatamente. O Banderas está bestial nesse filme. Para fazer o Matrix, para poderem dizer que para o estúdio poder dizer, ok, agora vocês podem fazer o Matrix. Valeu a pena. Mas só para terminar o The Grey, o Liam Neeson é um ator do caraças. Sem dúvida. Yeah. É que o tipo não se esforça nada para fazer as cenas. E o Robert Downey Jr. também está muito bom no filme. Sim, sim, exatamente, exatamente. Há lá um senhor que é igualzinho a ele e está muito bom no filme. Vocês não têm vergonha nenhuma. Sim. John Carter of Mars. Ou só John Carter. Não vi, não, mas estou também estou curioso para saber o que vocês acharam. Pá, o John Carter of Mars é dos últimos filmes que eu tenho visto, aquele que tem mais oportunidades de se vir a tornar num filme de culto. Ouviste, Adriana? Sim, é um filme de culto. Desta exatamente. Vez não fui eu a dizer isto, atenção. Sim. Isso é porque não tens estado tocado as outras vezes. As outras vezes quem tem andado a largar as bombas do culto sou eu. As C-bombs. As C-bombs. Já que não dropas nenhuma F-bomb cá no programa, depois és censurado. Sim. Olha que C-bomb é outra palavra, mas continuando. Mas quer dizer, pá, o John Carter é divertidíssimo. Pá, vão ver. Então, mas o que é que se passa para o filme estar a receber reviews nhec, nhec, nhec e uma nota no IMDb? Ah, não sei quantos mais! Nhec, nhec. Eu já vi isto no Avatar, eu já vi isto de coisa, eu já vi isto em todo lado. É que nós tivemos os últimos, o quê? Para aí 30 anos, 40 anos de ficção científica baseados nisto. E agora estão a fazer uma adaptação do John Carter of Mars e é um déjà vu de caraças. Porque basicamente o John Carter of Mars é quem codificou praticamente o género, a ficção científica atual. Toda aquela coisa de os extraterrestres quererem mulheres e não sei quantos mais, toda aquela coisa dos homenzinhos verdes, foi tudo com o John Carter of Mars. Porque isto é um filme que é baseado em histórias que foram escritas há 100 anos, pelo mesmo tipo que escreveu Tarzan. E quer dizer, muito da ficção científica, como é um dos primeiros filmes de ficção científica, juntamente com a Guerra dos Mundos, basicamente vai buscar ao John Carter of Mars. E agora, espera lá, eu já vi isto em todo lado. Basicamente é esse o problema. Mas eu acho que o filme está extremamente divertido. Não é nada para... não é nada coisa... Ah, sim, vou começar a ter grandes pensamentos sobre depois de ter a vista de John Carter of Mars. Por favor, poupem-me. Mas a crítica nesse aspecto de... A crítica costuma respeitar aqueles que são os precursores, por assim dizer. E isso devia ser um aspecto que a crítica devia fechar um olho porque sabe que o material é antigo. Não, mas a crítica tem a responder bem. Quer dizer, não tem achado nada espetacular, mas tem andado a achar que é bastante decentezinho. Decentezinho é um understatement, porque o filme está com 50% da última vez que vi no Rotten Tomatoes, portanto está mesmo equilibrado na coisa entre o bom e o mal. Pois exatamente, quer dizer, e está com 7.1, parece-me, no IMDb. E quer dizer, o que acontece é que existem esse tipo os film buffs da internet que não são assim muito precisos. Muitas vezes são um bocado... presunçosos dizem: oh, isto aqui é uma cópia do Avatar, é uma cópia de não sei quantos mais, eu já vi isto no Conan o Bárbaro e não sei o quê. Pá, poupem-me, a sério. Mas em termos de entretenimento está fixe. Está os fixe, atores sim, fazem um bom trabalho. A rapariga só a tinha visto ainda no Wolverine Origins, portanto. Sim. Foi uma surpresa positiva. O outro rapaz, por acaso, também estava no Wolverine Origins. Gambit. Sim, exatamente. O Mark Strong. Pior que esse rapaz como Gambit. Eu já disse isto na semana passada relativamente ao Carnage. Se há ator que nasceu para fazer de Gambit, é o Sawyer do Lost. Portanto, não se pode ir buscar ninguém diferente. O Gambit tem que ser um gajo que fala francês. Ou com sotaque. Que é o Rami Lebeau. toda a gente consegue fazer sotaques. Toda a gente consegue fazer sotaques. Olhas para o... Queres que chame o Paul Walker para fazer olhas um filme? Para o ator principal do Walking Dead, que é... Olha, eu consigo falar que é a Sylvester! Que é inglês, ele faz um sotaque americano péssimo. Portanto, se ele consegue fazer, toda a gente consegue fazer. Sim. Ferdinhas saltitante. Meus meninos, antes de continuarmos a analisar os filmes, querem fazer um intervalo? Sim, queremos. Então vamos lá, então. Eu não queria, mas como isto é uma democracia... Exatamente, sim senhor. Bem-vindos à segunda parte. Com tecno... A bater segunda parte! ouço com trance e dubstep e tudo mais, porque vamos falar do Enter the Void. Então, António, começa lá o debate épico do Enter the Void. António, antes disso, tu que já consumiste drogas? O Enter the Void. É o que eu faço todos os dias. A experiência do Enter the Void assemelha-se à realidade ou não? Boa! Os efeitos psicodélicos de transição. Estamos sim, a brincar, exatamente. Eu não preciso de tomar drogas, a minha mente já é suficientemente chanfrada. Sim, é para coisa. Eu normalmente, aquela coisa que vocês veem no. Como é que vocês chamam? Não é wallpaper, é. Screensaver. Screensaver, exatamente. Aquelas coisas das. Eu consigo ver isso na minha mente, portanto. Quando eu permaneço demasiado tempo inativo, eu começo a ver coisinhas vermelhas e não sei quantas mais, e azuis, a dançar de um lado para o outro. Epá, isso é olhar para a luz durante demasiado tempo. Isso faz mal, isso faz mal. Sim. Mas conta lá, tu que também gostaste do Irreversível? Bom, quer dizer, eu menti-vos um bocadinho acerca do Irreversível. Ok, atenção. Não se faz. Eu menti-vos um bocadinho, eu não acho que o filme seja péssimo, eu acho que é apenas um bocado fraquinho. Pronto, e achas que é presunçoso? Sim. É pretencioso, sim. Porque basicamente tem aquelas coisas que o tempo destrói tudo. Vem da Transilvânia e é feito pelo Drácula. Sim, exatamente. Quer dizer, eu acho que isso é se eles vão tentar dar profundidade ao filme por causa disso, epa, não será por isso. Mas eu, por acaso, em relação. Eu dava um prémio ao Irreversível depois de ter visto Enter the Void. Bom, isto é assim. Falemos da importância de se chamar Noé. Porque chamar Noé a alguém é praticamente como chamar Napoleão Bonaparte a um bebê. Este bebê ou vai ser um panhonhas ou vai crescer para ser um presunçoso, cuja única coisa importante no mundo é o seu umbigo. Isso não é o gado de Noé, mas... atenção, o Noé é o primeiro Messias, o Noé é a primeira pessoa que é escolhida por Deus para salvar a humanidade. Mano, era... Ele construiu a arca! Olha, desculpa, chamo-me Noé. Sim. Não falas por mim assim. Tu chamas-te Noé? É o teu nome do meio, Tiago Noé Alves. Tiago Noé Alves. Sim. Os meus pais acharam que não ficava bem, mas afinal sim. Não ficou Tiago nada não mal. É Alves, atenção. Noel, mas continua. Sim. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Bom, se o Gaspar Noé não tem o umbigo grande, o umbigo de Noé agiganta-se ao lado do Monte Ararat. É que ainda por cima é um rei mago também, mas... ainda por cima, pois é, sim senhor. E na sua opinião, será o seu umbigo que irá salvar o cinema contemporâneo? Não importa que os seus filmes sejam tão vazios como o umbigo dele. Hence, Enter the Void, que é 2 horas e meia de contemplação do umbigo bigodudo de Noé. 17, 2 horas e 17. Aquilo pareceu-me 3 horas e 17, portanto. Isso eu concordo contigo, mas já lá vamos a ver. Sim. Eu falei mal do Irreversível. Epá, ele não é assim tão mau. Eu consigo tirar um bocadinho de prazer daquela ideia dos humanos serem animais. Pronto, é isto que coisa. Mas depois, assim, tipo. Os tipos a gritarem: oh, não sei quantos mais, destruiu a minha vida, a vingança é o direito de um homem, não sei quantos mais, e vamos lá enfiar a cabeça de um rapaz para dentro. Quero dizer, não raciocina assim muito bem a coisa. É basicamente aquela história do vamos lá chocar um bocadinho a burguesia. Que giro, agora vou meter aqui uma cena de violação de 8 minutos. Aliás, é por isso que o filme é conhecido assim, globalmente, pronto. Para aqueles que não são muito entendidos, é o filme que a Mónica Bellucci prepara aí a censura, leva-no, pronto. Sim, é violada, pronto. Exatamente. Sim. Eu acho que isso aí, eu acho que comparado com aquela coisa do Lars von Trier, que a Adriana está sempre a dizer, ah, não sei quantos mais, ele destrói os planetas e odeia as mulheres. Eu acho que... comparado com isto, o Lars von Trier até tem bastante substância. O Gaspar Noé é totalmente pueril em relação a estas coisas. E quero dizer, se o Irreversível ainda vem de um ponto em que... ele estava a ser minimamente verdadeiro consigo próprio. Este Enter the Void é totalmente hipócrita. Porque, pensa só nisto. O que é que tu achaste do filme? Eu quero saber o que é que tu achaste do filme. Eu adorei o filme. Adorei o filme, que é uma bad trip do caraças. Acho que só por isso o filme já vale a pena. De mostrar uma coisa que tu ainda não tinhas visto antes. da forma como tinhas visto antes. Sim. É desprovido de substância, isso é de certeza. Mas não é tão pretencioso como os filmes do Lars von Trier. Porque o Lars von Trier também não tem muita substância e tenta fazer algo muito chocante. Este é chocante, mas comercialmente. Este como é a Melancholia, que não tem absolutamente nada de chocante. Este é chocante para te dar uma experiência. É tipo, é mesmo a bad trip. Eu quero te fazer sentir mal. Isso vai de encontrar a minha teoria que eu ia. Isso vai de encontrar a minha teoria que iria explanar. A seguir, que basicamente o Gaspar Noé é o Michael Bay da Art House. Epá, eu não acho que este filme seja um Art House. Este filme... Não é Art House! Raios! Art House, isto não é Art House. Isto não. É uma camada de efeitos e uma cena para te dar tipo, a pior sensação do mundo. Não tens noção do que é Art House? Pois não. Isto é, mas estão a atuar como Art House, os atores e aquela história e tudo. Isto nunca é mais Art House, pá. Isto é então, só uma cena. E tu consideras isso uma coisa positiva? Porque tu gostaste do filme, tu não tem que estrelas. Ser tanto Art House, não tem que ser Art House para ser bom. Disse 5, para mim foi uma experiência espetacular. Mas os filmes não têm que ser Art House, nem têm que ser um pico de atores e de visualizações para ser não, um não, mas quer dizer, Art House também passa por essa coisa de dar coisa. Aliás, os primeiros filmes do Michael Bay, o Armageddon, não sei quantos mais, foram postos na Criterion Collection porque, porque segundo a Criterion. E os tipos da Criterion não são estúpidos, é art house comercial. Se fores ver por esse prisma de art house comercial, pronto, está bem. Isto aqui, enquanto que o Enter the Void nem sequer é art house comercial, é apenas art house. Isto aqui, tu não podes vender, isto não tem nada. O Enter the Void não, podes ver, não consegues vender para uma coisa de comercial. E quer dizer, tu uma pergunta, tu achaste o filme muito místico, o filme sobre a ressurreição e não sei quantos mais, e o budismo, não sei o quê? Gostei da simbologia do filme, mas não é daqueles filmes que passam aquelas ideias todas, se metem a refletir durante aqui uma camada de tempo. Quero só passar a experiência daquilo. Não tem nada daquilo. De filosófico. Eu nada. Acho que não. Baseia eu só na experiência e usa uma camada de referências a isso. Usa o livro do budismo, O livro Tibetano dos Mortos. O livro Tibetano dos Mortos. Eu fumo DMT, se não estou em erro, ou DTM, sim, ou dimetiltriptamina, se algum químico estiver a ver e quiser dar umas baking bad. Que é uma droga feita com... Supostamente seria eu que ia consumir drogas, na realidade tu sabes muito mais disso. Por acaso, isso é porque ele vê o Breaking Bad, pronto. Ah, bom, ok. Sim. Mas e depois a seguir vai beber 3 copinhos de leite seguidos, mornos, e vai para a caminha. Vocês é que não sabem o efeito que o leite tem sobre as drogas. Sim. É uma moca, depois de um canhão, um copinho de leite bem quentinho, é a melhor coisa do mundo. Sim. O superífero natural por excelência. Não, na realidade ele bebe o leite do Laranja Mecânica. Eu nem sei o que é que isso tem. Mas bem, essa droga usa uma planta chamada ayahuasca que é usada nos rituais do Sandheim, na América do Sul, que também tem uma espécie de ritual muito parecido com o que acontece durante o filme, que supostamente eles fumam aquilo. Há outro filme chamado Blueberry, baseado na banda desenhada do Moebius, que infelizmente faleceu há 2 semanas. Ah, pá, nem me falas nisso, eu estou tão deprimido. Sim. Eu sou um fã de Moebius, pronto. Toda a gente é fã de Moebius. Sim, Moebius, a Jodorowsky, o Incal, eu adoro o Incal. E é uma experiência muito semelhante, é uma experiência de sair do seu corpo e deixar a alma, de uma certa forma, reencarnar e passar por todas as experiências negativas da vida e o que é que tudo pior que pode acontecer, até conseguirmos chegar a um determinado ponto, se quiseres chamar Nirvana ou algo do género, até conseguires estar completamente à vontade contigo mesmo. E acho que o filme faz isso muito bem, mostra-te tudo o pior, ele mostra-te sexo de forma perturbadora, eu mostro-te abortos, eu mostro-te incesto, não explícito, mas implícito. Sim, sim. Apesar de acho que isso são falsas memórias, acho que ele explicou isso. Pelo menos eu sei que a cena final é uma falsa memória, não sei se essas também são. Epá, eu não sei, o filme deixa-te isso em aberto nos bitites que eles vão mandando, porque pode ser uma bad trip, pode ser tudo uma bad trip que ele, depois de somar aquilo, está a imaginar a história toda, ou pode ser mesmo o gajo a morrer e o filme estar-se a basear no livro. Exatamente. Bom, eu vou-vos dizer o que é que o Gaspar Noé acha do filme dele. O filme dele é um filme sobre o vazio, da experiência humana, e que o filme basicamente está a contar a história de um tipo que vê a vida toda antes de morrer. E morre, e o fim do filme é apenas o que ele está a imaginar antes de morrer. E quer dizer, já viste a quantidade de hipocrisia que é isto, porque supostamente ele quer-te vender o filme como se fosse assim, uma espécie de uma experiência mística sobre sobre a reencarnação e não sei quantos mais, a mistura com bad trip e não sei o quê. Eu acho que coisa assim. No fim, basicamente, ele tu podes ficar com sair com essa coisa. Ele não te deixa nada ambíguo. Ele não te deixa nada ambíguo. Aquilo é as plain as you can get. E depois, na realidade, o que ele pensa é uma coisa totalmente oposta. Pá, eu acho que isto aqui é hipocrisia no seu... é hipocrisia total. Tu não podes fazer um filme em que não acreditas naquilo. Isso é puramente cínico. Sim, mas os filmes... Mais uma das razões pela qual eu acho que o Gaspar Noé é o Michael Bay da Art House. Mas os filmes normalmente deixam coisas abertas mesmo quando tens a certeza. Por exemplo, o American Psycho, que fomos há várias semanas, fomos para aí na primeira semana. Por exemplo, tu também pensavas que estava em aberto. Mas, por exemplo, o livro deixa bastante claro que o tipo tinha imaginado aquilo tudo. Mas, sim, está bem, mas isso é o livro. Então, o filme pode ser totalmente diferente do livro, em termos de contexto. Mas o filme também por isso deixa que isso. O filme também deixa isso bastante claro. Não, exemplo, não deixa. O fim do filme. Por exemplo, não deixa. Pedro, o que é que tu achaste? Do fim do American Psycho. Qual é que era a tua interpretação da coisa toda, no fim? Eu acho que o fim é bastante claro. A menos que eu esteja a esquecer de qualquer coisa... Ele podia estar a imaginar ou ele podia ser mesmo... Não, então fica provado que ele não matou ninguém. Que aparece um gajo, inclusive, exatamente, é que ele tinha morto. Exatamente. Ou então ele é pura e simplesmente um assassino que tem apenas uns quantos ataques de demência e que de repente vê os... estás a pôr a questão ao contrário, é? Sim, não. É que ele... Ah, sim. Está lá e depois às vezes está cá e há coisas que aconteceram, outras coisas não aconteceram. Exatamente. Mas veja, eles podem estar em aberto. Nós podemos fazer a nossa própria interpretação. Pois sim, está bem, mas é que nessa altura os realizadores admitem, até mesmo o desgraçado do Children of que eu não gostei, ele admite que é um fim ambíguo e que é necessariamente ambíguo. Enquanto que no Enter the Void, ele pura e simplesmente ele nega não só a ambiguidade, como ele afirma que é totalmente oposto àquilo que parece que ele está a querer dizer no filme. E quer dizer, não acho que isso seja uma coisa que... seja uma coisa... que seja muito inteligente, como também, vamos lá ver, é uma falta de ética para com o espectador, que é qualquer coisa de genial. Pá, mas repara, tu não precisas de ler a interpretação do tipo para veres o filme, nem depois nem antes. Portanto, tu não, podes, tá bem, tirar okay. Podes tirar a tua opinião do filme quando o filme acabar e tens uma opinião definida sobre o que é que acabaste de ver e se gostaste ou não. Não, mas é que atenção, tu tens de contar com aquilo que o realizador quer dizer. Se o realizador está a querer dizer uma coisa... Não, necessariamente. Sim, mas ele sim, necessariamente. Mas ele está a dizer uma coisa com o filme que está a mostrar. Portanto, depende de ti tirar a interpretação dele. Exatamente. Ele fez o que fez. E agora tu tiras. Tu não agora, tens de ver a cena toda. Não tens, por exemplo, ir ao fim, tu podes, do The Grey e pensar... Basicamente... Como é que isto acaba, afinal? Basicamente, o que acontece é o seguinte... um filme, fazer um filme é basicamente como tu ires fazer uma daquelas redações para o coisa. O facto de ele a crítica basicamente vai dizer: ah, sim senhor, isto aqui está bom, não sei quantos mais, dou-te um bom. Este aqui está ótimo, dou-te um excelente. Este aqui coisa não satisfaz. A escola primária dos críticos de cinema. Sim, não, mas basicamente é isto muito mais avançado. Um filme, basicamente. Se um miúdo quer escrever uma história muito linda e não sei quantos mais, mas depois escreve só gatafunhos, é corrida não suficiente. Eu percebo o que o António está a dizer. Isto na... Pronto, no nível mais básico, na pior das hipóteses, é incompreensível que um realizador monte o filme de determinada maneira e depois queira dizer outra coisa completamente diferente. Sim. Acho que é por aí que estás a ir. Pois, mas exatamente. Tu, independente do filme ser desprovido de conteúdo assim, sumo, tu não achas que é uma experiência minimamente interessante? Quê? Espera aí, calma. Visualmente? Calma. Visualmente e tecnicamente é a coisa. Mas agora, emocionalmente eu vou-te dizer o que é que aquilo é. A mim não me impressionou. É chato! É tão chato! O António vai só sentar, esperem 2 segundos e continuando. Já cá estás de volta. Já estou muito melhor. Epá, sinceramente, a sério. É a parte de trip, e essa parte eu concordo contigo. É que tu cortavas ali meia horita do filme na descrição. Meia horita? Eu cortava... Eu cortava duas horitas do filme e ficava só... Aquilo era uma ótima ideia para uma curta, se não fosse 2 horas daquilo. Ah pá, meu Deus, é a sério. A parte da trip e a parte da droga, eu acho que isso está porreiro só a parte... Conhece aqueles amigos que fumam ganzas de vez em quando e às vezes mandam ácidos e estão a olhar para uma parede durante meia hora e tu achas a melhor parede sempre, tu achas a melhor experiência de sempre olhar para aquela parede. Pá, sim, está bem, mas eu tenho... Isso passa bem. Sim, só para a luz. provavelmente era isso que precisávamos ter feito antes de vermos o filme. Não, o filme chega para estar a olhar para uma coisa durante 20 minutos, aquela luz branca, a terminar, para estou a ver alguma coisa naquela luz branca. Oh meu Deus, estou a começar a ficar com boca. Quero dizer, supostamente tu não. Tu quando tu vais fazer um filme, Stanley Kubrick, entendi disso. Tu tens de cativar a tua audiência a dois níveis. Tens de cativar intelectualmente, que é basicamente a parte que os críticos vão avaliar, e depois tem de as cativar emocionalmente, que é basicamente aquilo que o público vai avaliar. E quer dizer, basicamente o que o Kubrick fazia era jogar perfeitamente com essas duas coisas. O Tarantino também faz isso, na boa. Agora, o Gaspar Noé quer ter aquele ar todo intelectualão, mas depois o filme é chato. E atenção, isto é um filme que tem... Começa com uma cena que... Aliás, tem duas cenas que eu acho que estão bastante bem pensadas. Tem os créditos iniciais. As duas cenas são... Os créditos iniciais estão espetaculares. Sim, que tempos, é difícil. É difícil ver uns créditos iniciais de coisa. E quer dizer, se as pessoas vão ver ao YouTube os créditos iniciais, elas podem ver, estão à espera de uma experiência totalmente diferente do que coisa. Aquilo é dinâmico, aquilo por acaso, é coisa. Por acaso há um contraste entre a espetacularidade e a calma depois do resto do filme. Não, a calma não. A latência. A latência, sim, é pasmaceira. É basicamente a pasmaceira. É mesmo assim. Coisa. E pá, sinceramente, por muito colorido que aquilo seja, não sei quantos mais, a outra cena que eu gostei foi basicamente a cena em que ele leva o tiro logo no início do filme, em que basicamente tu começas o filme a ver o filme através dos olhos dele. E quer dizer, quando ele leva o tiro, és tu que estás a morrer ali. Pá, eu achei que, pronto, agora vamos aqui para a parte hiperdinâmica, não sei quantos mais, e vai ser bestial. Eu estava a querer ver a ver o filme. Lá por eu não ter gostado de um filme de um realizador, eu não vou dizer coisa. Eu também achei o 1941 do Spielberg uma porcaria, mas quer dizer, ele tem outros filmes que são absolutamente geniais. O Lost World é muito fraquinho, quer dizer. Raiz. Tem cuidado quando falas de relíquias da infância, que não se pode falar, não se pode dizer mal assim à maluca. Mas quer dizer, pronto, ok. Eu não acho que o Gaspar Noé tenha feito um filme interessante. Ele fez um filme chato. E se quiserem ver uma trip a sério e que fale de coisas que... Vão ver o 2001. Não só o 2001 também. Pois vão ver o 2001. Mas vão ver também o Pink Floyd The Wall, dos meus bem amados Pink Floyd, eu é sei. Verdade, sim, senhor. Mas o Pink Floyd The Wall é um bom filme de uma trip. Sim. E vem de um tipo que naturalmente tem jeito para fazer filmes, que é o Alan Parker, também fez o Mississippi Burning, etc. e tal. E esse sim é um bom realizador. Que anda muito esquecido hoje em dia, atenção. Isto foi a nossa interpretação de trips e dos filmes de trips que nós gostamos. Vamos a uma rubrica que já é habitual desde há uma semana. Há duas? Ou isso? Sim. Rated R for retarded. Good news, everyone. Antes de mais, como é que é possível o produtor executivo deste programa não saber o número de edições da minha rubrica? Isto é uma falha de todo tamanho. É uma pequena falha. Bem, good news, everyone, porquê? Esta humilde rubrica que... Como já dissemos, vai apenas na terceira edição. Já é uma autêntica trendsetter no panorama televisivo português por cabo. Ui! Palmas para nós. Esta audiência é de resposta lenta, muito. É o dedo. Ela está com jet lag. Duas semanas após ter feito uma ligeira referência a um dos melhores papéis e a um dos meus filmes preferidos da carreira de Sylvester Stallone, acho que o canal Sci-Fi nos presenteia com uma exibição do filme em questão. Para quem ainda não viu e para quem deseja rever, na próxima quinta-feira, dia 22 de março, às 11h07, a Lady Dredd, Judge Dredd. Ah! Sério, eles vão passar isto? Vão passar, sim, senhor. Os efeitos disto envelheceram muito bem, opa! Não, mas por acaso envelheceram, o filme não está muito datado, tirando o robô, pronto. Aquela nave. E tem o Schneider lá o também. O filme tem uma constelação de estrelas que é verdadeiramente soberba. O Max von Sydow. Também. Muito, muito longe do sétimo selo. Sim. E muito e já mais próximo do Extremely Loud, Incredibly Close. Tristeza. Judge Dredd. Num futuro distópico onde a maioria da população mundial se encontra distribuída por três megacidades, o sistema de justiça tradicional foi substituído por um corpo de juízes que reúnem os poderes e responsabilidades dos polícias, jurados, juízes e carrascos. Quando Joseph Dredd, o mais famoso de todos os juízes, é acusado e sentenciado à morte por um assassinato que não cometeu, é posto em marcha um plano obscuro com vista ao regresso do grande arqui-inimigo deste. Como o António e eu já falámos, Sylvester Stallone no papel principal é auxiliado por um elenco recheado de estrelas. Diane Lane, Armand Assan, que se diverte à brava no filme, Max von Sydow, Jürgen Prochnow. Muito bem! Jürgen! Jürgen! Rob Schneider a fazer dele próprio, como é costume, um cameo de James Remar, e até o Urschel do Walking Dead entra no filme. A quando do seu lançamento, Judge Dredd foi um falhanço a todos os níveis. Fez uns míseros 30 milhões de dólares em receitas domésticas, não convenceu toda a crítica e nem mesmo os fãs da BD, que nunca conseguiram perdoar o facto de a cara da personagem principal ser revelada, contrariando aquilo que é norma no material original. O Tiago, que é fã da BD, pode confirmar. Sim, o 2000 AD é completamente respeitado naquilo. Mas o filme é só levemente baseado no... Na o meu desenhada. Coração chora neste momento. Então porquê? Sim. Sim, exatamente. Oh não. Eu também estou cheio de pena que no Spirit tenham revelado a cara do Octopus e ao Samuel L. Jackson. Eu acho que no Watchmen nunca chegam a revelar a cara do Rorschach, ou chegam? Chegam, sim. Ah, chegam, pois é. Que mas também na BD também é revelado. Sim, exatamente. E é igual. O reboot do franchise tem estreia marcada nos Estados Unidos para setembro deste ano e contará com Carlo Urbano no papel principal. Será produzido pela DNA Films, a companhia de Danny Boyle. O realizador é Pete Travis, não o da Rolling Stone. Sim. Que assumiu a responsabilidade depois da recusa de Duncan Jones. Para terminar, fica aqui uma daquelas que é das melhores cenas do filme. Podia figurar perfeitamente na rubrica do António no site, nas One Scene Wonders. Sim. Já toda a gente viu, ela é regular em compilações de Stallone, em compilações de mais linhas. Enfim. Oh meu Deus. Dificuldades técnicas. Oh não. You killed innocent people. The means to an end. You started a massacre. I caused the revolution. You betrayed the law. Adoro. Stallone neste filme diz sempre logo com a boca colada para o lado direito. Não, mas ele está sempre com a boca. Mas ele está sempre com a boca colada para o lado direito. Está ainda mais. Ele diz a law, ele alonga os músculos todos da cara de um lado ao outro. A sério. You killed innocent people. The means to an end. You started a massacre. I caused a revolution. You betrayed the law. Confirma-se a direção da vocativa. Eu acho esse filme, em termos de estupidez ambulante, um achado. Mas o filme envelheceu muito bem, ao contrário dos filmes que a gente já costuma falar. Silvia, já viste o Judge Dredd? Não. Nunca viste? Vou aproveitar esta oportunidade. Sim. Em termos futuristas, é o segundo... Acho que é uma grande lacuna. É o segundo melhor policial futurista do Stallone, o melhor é o Demolition Man. Claro. Também tem o Rob Schneider. Também. Sim. Rob Schneider fazia ele próprio, que também é só o papel que ele sabe fazer, coitado. Coitadinho. Então, cada um... Mas espera aí, esse o Demolition Man tem o outro, o preto, fazendo mal, como é que é? Ele chama-se Wesley Snipes. Exatamente, Wesley Snipes, sim. Exatamente. Epá, essa cena, esse filme tem uma cena muito perturbadora, que é aquela do sexo virtual. Ah, do sexo virtual também. As conchas é uma grande dúvida. Das conchas da minha vida. Exatamente, é daquelas coisas que fica sempre aberto, nunca na vida vai ser explicado. Como deviam ter feito com a força no Star Wars, por exemplo, nunca devia ter sido explicada, mas pronto. São coisas no sangue, o sangue explica muita coisa. Sim. Sim, o sangue era essa genética. Muita coisa. Mas, sinceramente, sim, eu aprovo esta escolha do Judge Dredd como o filme a ver. Se tu aprovas, eu já vou mais descansado hoje para casa. Sim, a ficar tão felizes. Exatamente. Sim. E para esta semana temos um programa feito. Prazer estar com vocês. Silvia. O prazer foi nosso. Espero que tenhas gostado de vir cá hoje e que venhas nos próximos. Gostei muito, sim. Para sempre. António também. Sim, estamos todos muito felizes por estar aqui. Estamos sempre, está aqui quentinho, não vamos lá para fora. Exatamente. E nem Pedro. António, o que é que tu nos trazes de música esta semana? Eu agora desta vez, eu na semana passada eu pus a música, uma música que o Steve Martin cantava, mas não pus o Steve Martin a cantar, desta vez eu vou pôr o Steve Martin a cantar. E atenção, isto aqui é uma música de um filme que, tem a, que é baseado no musical, que tem a música do Alan Menken, que mais tarde iria fazer os musicais todos da Disney dos anos 90, portanto Aladdin, A Pequena Sereia, Beauty and the Beast, toda coisa. Isto é um tipo que ganhou 4 Oscars aqui muito, muito antes de ele a pensar alguma vez ganhar. E cá vos dou assim tipo I Am a Dentist, que preste atenção às líricas, que isto aqui é genial. Vá, tchau. When I was younger, just a bad little kid, my mama noticed funny things I did, like shooting puppies with a BB gun. I'd poison guppies, and when I was done, I'd find a pussycat bashing its head. And when my mama said, what did she say? She said, my boy, I think someday you'll find a way to make your natural tendencies pay. You'll be a dentist. You have a talent for causing things. Hey, hey. Some be a dentist. People will pay you to be inhumane. Your temperament's wrong for the priesthood, and teaching would suit you still less. Some be a dentist. You'll be a success! Here he is, folks, the leader of the flat. Watch him suck up that gas. Oh my god! He's a dentist that he'll never ever be good. Who wants that teeth done by the Marquis de Sade? Oh, that hurts! Wait, I'm not numb! Shut up. Open wide. Here I come! I am your dentist, and I enjoy the career that I pick. I'm your dentist, and I get off on the pain I inflict. I thrill when I drill a bicuspid. It's swell, though they tell me I'm maladjusted. And though it may cause my patients distress, Somewhere in heaven above me, I know that my mom is proud of me. Oh, mama? 'Cause I'm a dentist and a success. Say ah. Say ah. Say ah. As pessoas todas continuam na sala.